apenas começamos. Obrigado, boa noite. Tá na hora de acabar o show, tchau. Ok, o som tá legal? Uma porção de gente pediu essa música. Então, vamos tocar.